Descobrindo a Verdade. O palestrante de hoje aqui é o Dr. Javier Palacio Celório, líder e ministro da Keilah Congregação Hanover Shalom, Alegria e Paz, da cidade de Tehuacán, Puebla, no México. Convidamos a todos os kadoshim aqui para visitar o site www.gozipaz.mx e você irá encontrar vídeos, áudios e notas, a qual você poderá baixar, copiar e distribuir. Faça isso com toda a confiança e faça logo, porque os tempos são curtos. Aqui, nós não fazemos negócio com a palavra de Elohim. O tema do dia de hoje é Descobrindo a Verdade. Você vai descobrir uma grande verdade hoje, que em hebraico é Emet Gadol, uma grande verdade. Vamos começar com uma pergunta. Qual é o nome correto do Salvador de Israel e do mundo? Seu nome é Yahshua. É escrito com a letra Shin da Menorá. Então, Shua significa salvação. Podemos citar, então, Yahshua, que significa o Senhor é a nossa salvação. Lembre-se, há um só Elohim. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ouve Israel, Adonai é um só Elohim. A palavra Halel quer dizer exaltação em hebraico. A abreviação do nome Yahshua, Yahweh, Haleluia, quando você está dizendo, você está mencionando duas palavras hebraicas, Aleluia. Cada vez que dizemos Aleluia, estamos dizendo, exaltado é o Senhor, Yahweh, exaltado é Yahshua. Não dizemos Haleluia de Jeová ou de Jesus, porque eles não são nomes corretos. O nome é hebraico, Yahshua HaMashiach, ele é o Messias. Estamos aqui no país do México, e certamente você está nos escutando ou vendo de um país da América Latina. Nós não sabemos qual, mas desejamos toda a sorte de bênçãos a você e aos seus. Nós temos encontrado uma situação que quando ministramos para os cristãos, porque nós aqui os amamos, nós dizemos a eles, seu nome é Yahshua. Eles nos dizem, não, seu nome não é Yahshua, seu nome é Jesus, fala-me em espanhol, pois estamos no México e aqui falamos em espanhol, não em outra língua. Então, seu nome é Jesus, mas seu nome não é Jesus, seu nome é Yahshua. Jesus não é a tradução correta. Eu coloquei aqui um exemplo para os amados Ahim, irmãos, que se uma pessoa diz que seu nome é Jesus, você menciona em espanhol, então você pode perguntar, por favor, responda-me. Como se chama o ex-presidente dos Estados Unidos da América? Eu vou responder, sem dúvida, George Bush. Então você vai dizer, fala comigo então em espanhol, porque você está falando em inglês. Assim, a ideia é essa. Se para um ser humano ele se esforça para falar um nome em inglês, russo, chinês, etc., por que não se esforçar para pronunciar o verdadeiro nome do Salvador de Israel e do mundo? Seu nome é Yahshua e ninguém pode mudar isso. Bendito é ele. Yahshua disse, em meu nome expulsarão os demônios. Então, é em seu nome verdadeiro, Yahshua HaMashiach. Temos a experiência, Baruch Hashem, que quando você faz um trabalho de libertação demoníaca com o nome verdadeiro, os demônios, na maioria das vezes, saem uivando, porque não suportam o nome correto. Quando alguém diz, por exemplo, fora no nome de Jesus, fora no nome de Jesus, tentando libertar uma pessoa, às vezes pode levar dias, semanas, e às vezes nada acontece. Muitas das vezes é porque não se está usando o nome correto. Mas se você menciona o nome Yahshua aos demônios, estes não podem suportar o verdadeiro nome Kadosh, o nome santo, e os demônios acabam saindo. Agora eu quero passar para o ponto de que salvação é pela fé, mas é uma fé obediente. A palavra hebraica aqui é emuná, que significa crer, confiar e obedecer. Tiago ou Jacob disse, os demônios creem e tremem. Podemos acreditar e devemos confiar nele, que sem fé é impossível agradar a Elohim. Portanto, temos de acreditar, confiar e obedecer. E ao que não obedece a Yahshua como Senhor, simplesmente não se salva. Temos ministrado no tema Códigos Bíblicos, que você também pode encontrar nesta mesma página de internet, que muitas pessoas querem Yahshua como Salvador, mas não o querem como Senhor. Em Romanos 10, versículo 9, diz: se você confessar com a sua boca que Yahshua é o Adom, ou seja, o Senhor, ele não diz: se você confessar com sua boca que Yahshua é o Salvador. É claro que ele é o Salvador, mas primeiro ele tem que ser o Senhor. Abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 5, versículo 9. E você vai aprender algo muito importante hoje. Esse versículo geralmente não se lê nas congregações cristãs, porque a maioria das pessoas não querem obedecer a Yahshua. Assim diz: e havendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da eterna salvação para todos os que nele obedecem. Sublinha isso, Ataná, a todos os que lhe obedecem, mas o mundo não quer saber de obedecer, incluindo muitas das vezes o povo cristão. Você tem que sair do Egito, você tem que deixar Roma e crer no Elohim de Israel, o Salvador do mundo. Como podemos provar que uma pessoa ama Yahshua HaMashiach? Vamos a João capítulo 14, versículo 15. Yohanan diz: se você me ama, guardareis os meus mandamentos, meus mitzvot. Olhem aí, se você me ama, disse Yahshua, guarda os meus mandamentos. Mas o mundo, incluindo de certa parte o povo cristão, não obedecem a Yahshua HaMashiach em seus mandamentos. E um dos seus mandamentos é o Shabat. Eles mudaram para o domingo, colocam as pessoas na ignorância e fazem acreditar que é neste dia o dia correto de adoração. Mas não é o domingo, é o sétimo dia, porque em seis dias Elohim fez os céus e a terra, e no sétimo dia descansou, o Shabat. Em seguida, ele diz que se você me ama, guardarás os meus mandamentos, e não os mandamentos de Roma, não os mandamentos do Egito, mas os mandamentos de Yahshua. Qual é o dia correto de adoração? O Shabat. Vamos para Êxodo 20, versículo 8 a 11, e aí vamos encontrar que o sétimo dia é o dia correto de adoração. Assim diz: acorda-te do dia de repouso para santificá-lo. Seis dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o sétimo dia é dia de repouso, não disse o primeiro. Para o Senhor, teu Elohim, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Versículo 11. Porque em seis dias fez Yahweh os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no sétimo dia. Portanto, Yahweh abençoou o dia de descanso e o santificou. Ou seja, é um dia kadosh, e neste dia ninguém pode mudar, absolutamente nada pode mudar. Em Atos 20, os cristãos, sim, você que é um cristão, pega isso com muita maturidade. Assim diz: os apóstolos reuniam-se no primeiro dia da semana. É o primeiro dia da semana no Novo Testamento. Mas agora vamos ver que a palavra testamento, de acordo com a Bíblia, também está errado. Ainda em Atos 20, versículo 7, aqui certamente os apóstolos reuniam-se no primeiro dia da semana. Mas veremos isto do ponto de vista hebreu. Vamos ver Nataná com os olhos hebreus e não com os olhos romanos. Assim diz: no primeiro dia da semana, reuniam-se os discípulos para partir o pão. Paulo os ensinava e continuou seu discurso até a meia-noite. Então os cristãos dizem que é o primeiro dia da semana, e nós messiânicos te dizemos que está errado. Eu não quero dizer que o cristianismo é errado, porque consideram o primeiro dia da semana. Mas em Bereshit, que o correto é Gênesis, o dia para o Pai Eterno é considerado de tarde a tarde. Não é como o calendário e horário romano que temos, que é de 12 em 12 horas. O Senhor não divide o tempo assim. Yahweh se baseia no que ele disse, e o que ele disse é autoridade e acabou. Então vai de tarde a tarde, para fins práticos, a partir de 6 da tarde de sexta-feira até 6 da tarde de sábado. Nesse dia é o Shabat, o sétimo dia. E então o que fazemos nesta Kehilah e a todas as outras Kehilot que vão nascendo? Nos reunimos para adorar o Pai Eterno, no Shabat. Você pode encontrar em ordem no Sidur as festas, inclusive o Shabat, que é a primeira festa, em Levítico 23. Você encontra tudo o que se pode fazer no Shabat e nos reunimos então na sexta-feira até o sábado, em cultos diferentes, para diferentes ministrações da Torá e da Brit Hadashah, a Nova Aliança. Das 6 da tarde, aproximadamente no sábado e adiante, é o primeiro dia da semana para o Senhor. Então é o Rishon, que é o domingo, já está fora do Shabat. Então, nós aqui fazemos o Shabat de sexta a sábado e entregamos o nosso Shabat no sábado às 6 horas e depois a uma área na congregação onde todos os Ahim, os irmãos, podem comer e tomar uma bebida. E, portanto, no partir do pão, vivemos juntos como irmãos. Mas não é no Shabat, e sim no primeiro dia da semana. Vamos precisamente para Bereshit, apenas para você entender melhor, e vamos ver como Elohim fez a criação. Gênesis 1, verso 4 diz o seguinte: E viu Elohim que a luz era boa, e separou Elohim a luz das trevas. E Elohim chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e manhã, um dia. Tarde e manhã, tarde e manhã. E assim você ainda pode encontrar, por exemplo, no versículo 8, que diz: E Elohim chamou a expansão de céus, e foi a tarde e manhã, o segundo dia. E assim continua. No versículo 13 diz: E foi a tarde e manhã, o terceiro dia. Percebe? Não é de tarde até manhã, mas durante toda a manhã até a tarde. Passamos agora para Êxodo 12, versículo 6. Isto falando da Páscoa, diz: E guardareis até o dia 14 deste mês, e imolando toda a congregação do povo de Israel até a tarde. Este é o cronograma para o Senhor, não é como o calendário romano. Então, uma vez entendido isso, queremos explicar que a partir de sexta-feira é Shabat, após as 6 horas da tarde é domingo. Como podemos provar isso, então? Voltemos para Atos 20. Eles se reuniam no primeiro dia da semana para partir o pão, mas vemos que era noite, não era dia. Vamos ler novamente o versículo 7, para compreendermos mais claramente. No primeiro dia da semana, os discípulos se reuniam para partir o pão. Shaul lhes ensinava até o dia seguinte e continuou o seu discurso até meia-noite. E havia muitas lâmpadas no aposento onde estavam sentados. E havia muitas lâmpadas e tochas. E por que eles tinham muitas lâmpadas? Porque era durante a noite. E vemos no versículo 9 que um jovem chamado Eútico pega no sono, cai e morre. Mas com o poder do Ruach HaKodesh, Shaul ressuscita. Então, nós estamos vendo que era noite, não era dia. Portanto, o dia correto de adoração é o Shabat. Vamos para Levítico 23, que em hebraico é Vayakra. O Senhor chamou Moisés para dizer todas as coisas que tinha para dizer aos levitas, aos Kohanim. Em Levítico estão as festas do Senhor, Pai Eterno. Porque nós aqui não judaizamos. Judaizar seria ensinar costumes judeus. O Shabat não é nenhum costume judeu. É uma ordem do Pai Eterno. É o quarto mandamento. Então, em Levítico 23 encontramos: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Os feriados solenes do Senhor, aos quais proclamareis como santas convocações, serão estas. Ele disse: As solenes festas do Senhor, e não do povo judeu. E o versículo 3 diz que a primeira festa é o Shabat. Então, para a casa de Judá e para a casa de Israel, embora todos nós estamos espalhados por todos os cantos do mundo, que temos que guardar por amor a ele o Shabat. A igreja cristã muitas vezes diz que os apóstolos não ensinaram a Torá, mal traduzida como lei. Se você lê a palavra lei e disser de outra maneira, parece algo amargo. E olha que tem uma mensagem subliminar em cima. Porque no Salmo 19 diz que a Torá é mais doce que o mel. Portanto, a Torá não é amarga, e sim doce. A Torá é linda. Eu disse que a maioria do povo cristão diz que os apóstolos não ensinaram a Torá. Mas aqui mesmo em Levítico 23, no versículo 6, diz: e aos 15 dias deste mês é a festa solene dos pães asmos, sem levedura ao Senhor. 7 dias comereis pães asmos, sem levedura. Esta festa você encontra na Torá, no Antigo Pacto. O que Paulo, seu nome correto Shaul, ensinou? Ele ensinava a Torá. Então vamos para 1 Coríntios, capítulo 5. E vamos demonstrar com Ataná, com a Bíblia na mão, por assim dizer, que Shaul ensinava sobre esta festa aos coríntios, porque os coríntios adoravam o diabo, tinham mil deuses. Mas em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e 8 diz: lançai fora o fermento velho, portanto, para que sejais nova massa, como sois, de fato sem fermento, porque a nossa Páscoa, que é o Mashiach, foi crucificado por nós. Assim, que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento de malícia e maldade, mas com os pães asmos da sinceridade e da verdade. No verso 8 diz: nós celebremos esta festa, Hamatsa, pão sem levedura. Para dizer que os apóstolos não ensinaram a Torá, é mais uma mentira de Satanás. Os Shalahim ensinavam a Torá. Vou te dar 4 citações que está no livro de Atos. É muito importante que você anote, onde se comprova que Shaul ensinava a Torá. Vamos a Atos 24, versículo 14. Será de grande bênção para a sua vida. Você irá aprender muito no dia de hoje. Em Atos 24, versículo 14 diz: porém, confesso-te que de acordo com o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Elohim de nossos pais, acreditando que todas as coisas estejam de acordo com a Torá e nos escritos dos profetas. Quando você diz Elohim de meus pais, se refere-se a Abraão, Isaac e Jacó. Cada vez que você ler direito, você não vai pronunciar como lei, e sim Torá. Então, aqui Shaul fala do que ensinava, todas as coisas da Torá e dos profetas que estão escritas. Este versículo é muito importante porque apoia ou explica plenamente. É claro que Yahshua não precisa de ninguém que o apoia, mas é um respaldo para que as pessoas acreditem em Yahshua HaMashiach. Em Mateus 5, versículo 17, diz que ele não veio para abolir a Torá nem os profetas. Então, novamente, o que Shaul ensinava era a Torá e os profetas. Então, Yahshua HaMashiach, o Adon, o Senhor e Salvador, não veio para destruir a Torá e os profetas. Assim, nem você, nem eu, nem ninguém no mundo pode dizer que a Torá foi abolida. Vamos ver outra vez o livro de Atos, porque eu havia comentado que iria dar 4 citações. Vamos ao capítulo 25, no mesmo versículo 8. Shaul alegando em sua defesa: nem contra a Torá dos judeus, nem contra o templo, nem contra César tenho pecado em nada. Você percebe ele cumprindo a Torá fielmente. Atos capítulo 26, verso 22 diz: mas obtendo a ajuda de Elohim, eu continuo até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão que os profetas e Moshe disseram o que havia de acontecer. Consegue perceber? Torá, profetas, que essa é a Torá? Este é o alvo para não cair em pecado ou maldições. Atos capítulo 28, verso 17, e você sublinha aí por favor, diz: aconteceu que 3 dias depois, Shaul convocou os principais dos judeus. Quando estavam reunidos, lhes disse: varões e irmãos, não tenho feito nada contra o povo ou contra os costumes de nossos pais. Tenho sido entregue preso desde Jerusalém nas mãos dos romanos. 4 citações onde vemos que Shaul ministrava a Torá. Você pode encontrar o tema da oração nesta mesma página de internet. Você tem que entender que as orações somente sobem no Malhut HaShemayim, ao reino dos céus, se a pessoa guarda a Torá. Nós falamos com o povo cristão porque os amamos, mas muitos nos falam: não, eu não quero ouvir falar de Torá. Seu nome é Jesus e não é Yahshua. E depois começa uma contenda. Ataná, a palavra de Deus não é para contender. Eu vou dar o que tenho de experiência. Quando uma pessoa nem sequer aceita o nome Kadosh Yahshua, eu não continuo mais falando. Porque se não aceita nem mesmo o nome, o resto ela não vai aceitar. e isso pode gerar maldição para a própria pessoa. Mas o seu nome é Yahshua. Muitas pessoas dizem, não, eu não quero ouvir nada de Torá e tampo seus ouvidos. Isso estava acontecendo muito com os Kadoshim aqui. Provérbios 28, versículo 9, agora você vai saber se suas orações estão sendo ouvidas ou não. Diz, o que desvia os ouvidos de ouvir a Torá até a sua oração é abominável. Como existem pessoas que amam a Torá do Senhor, há também pessoas que não amam a Torá de Yahweh. Sempre haverá guerra, mas nós não brigamos com ninguém. A Torá é pérola, e como Yeshua disse que não podemos dar pérola aos porcos. Em Provérbios 28, versículo 4 diz, os que desamparam a Torá louvam o perverso, mas aos que guardam contendem contra eles. Muitos têm conhecido a Torá, porém o têm rejeitado. O Eterno os vomitará de sua boca. Sempre vai haver alguma pressão, por assim dizer. Volto a repetir que não é judaizar, e sim ensinar a Torá. Quando uma pessoa passa a crer em Yahshua HaMashiach, deixa de ser gentil, de ser goim, e passa a ser parte do povo de Israel. Vamos a Efésios 2, versículo 12. Naquele tempo, estavam sem o Mashiach, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Elohim no mundo. Depois segue dizendo Shaul que somos um só povo. Onde tem havido alguma confusão? Você encontra isso bem explicado nos áudios e vídeos de A Má Interpretação da Torá, que você também encontra neste mesmo site. Ainda em Efésios 2, versículo 15 diz, aboliu na sua carne inimizade a lei dos mandamentos. Aqui não está se referindo a Torá, expressados na forma de ordenanças. Eram ordens rabínicas, mandamentos rabínicos. Não tem nada a ver com a Torá. Para fazer em si mesmo, dos dois, um novo homem. Aqui não está falando sobre a Torá, mas sobre as leis rabínicas. Em 1 Coríntios 12, versículo 2, encontramos o seguinte. Você sabe que outrora, quando eres gentios, se deixava conduzir pelos ídolos mudos. Quando uma pessoa acredita que Yahshua é o Senhor e Salvador, o obedece em tudo. Hebreus 5, verso 9. Se o ama, guarda os seus mandamentos. João 14, versículo 15. Então, se deixa de ser gentil e passa a ser parte do povo de Israel, Bnei Israel, os filhos de Israel. Quando Yahshua HaMashiach teve essa discussão, por assim dizer, em Yohanan, João 8, versículo 31, ele diz... Então, Yahshua, dizendo aos judeus que havia acreditado nele, se você permanecer em mim, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Você pode acreditar, mas não obedecer? Você crê e obedece. Uma pessoa que não permanece na Torá de Yahweh não é um discípulo de Yahshua e não pode ser salvo. Esses versículos se têm sido muito mal interpretados. Está falando que somente devemos seguir a ele, não as doutrinas de Roma. Seguir a Yahshua, guardar o Shabat e manter todas as festas de Yahweh. Tenho várias perguntas online sobre a circuncisão, se ela tem sido abolida ou não. Estou me referindo a Brit Milá, da circuncisão física. Vamos para Êxodo 12, versículo 48. A circuncisão física não foi abolida. É um selo que o Senhor colocou para o seu povo, aos Bnei Israel. Mas se qualquer estrangeiro se hospedar contigo, se quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja ele circuncidado, todos do sexo masculino, e então celebrará e será como da sua nação, mas nenhum incircunciso vai comê-lo. Provavelmente você pode imaginar que aqui somos muito exagerados, porque há pessoas que escrevem para nós dizendo que a circuncisão não existe mais. Quem são eles para nos dizer que a circuncisão não existe mais? A circuncisão foi uma aliança que o Senhor fez com Abraão. É uma aliança eterna. Você também pode encontrar anotações que já estão em 52 idiomas para a honra de Yahshua, que fala sobre a circuncisão. Vamos olhar em Números 15, onde diz que é apenas uma Torá para o nativo e para o estrangeiro. Não há duas Torás, não há duas leis, por assim dizer. Não é o que muitos dizem, que há uma para os cristãos e uma para o povo judeu. Isso não existe. Se quer ser salvo, terá que vir a Elohim de Israel e obedecer todas as citações anteriormente explicadas. Números 15, versículo 16 diz: uma mesma lei e o mesmo direito será para você e para o estrangeiro que habita convosco. Quanto mais, disse Shaul, que vocês não são estrangeiros, mas co-cidadãos. Agora vamos para Ezequiel 44. Aqui o Senhor está irado, mas é uma raiva kadosh, mas isso falaremos mais tarde. Em Ezequiel 44, versículo 6 a 9. Versículo 6: e dirás aos rebeldes. Percebe que, todavia, há pessoas que não querem obedecer e se dizem agora messiânicos, que não somente se seguem sem ser circuncidados, mas ainda nem mesmo tenham circuncidado seu coração, que ainda está na cobiça, na ganância, em luxúrias, mentiras. Essas pessoas não são messiânicas, são filhas de Satanás. Você pode encontrar o curso nesse mesmo site, www.gozipaz.mx. Quem é o verdadeiro messiânico? Messiânico não é para covardes, é para corajosos. E dirás aos rebeldes: não sejamos rebeldes, nem você e nem eu, para a casa de Israel, assim diz o Senhor, o Adom. Chega de todas as suas abominações, ó casa de Israel, porque a casa de Judá se circuncisa, porque amam o Eterno, mas muitos já estão conhecendo a Yahshua HaMashiach. Verso 7 diz: porquanto introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem minha casa, quando ofereceis o meu pão, gordura e sangue, violastes minha aliança com todas as vossas abominações, e quebrará o meu pacto. Ninguém pode invalidar os pactos do Senhor, ninguém. Diz o verso 8: porque você não cumpristes as prescrições relativas às minhas coisas kadoshim, sagradas, pois não haveis guardado. Uma pessoa que não guarda bem a Torá, cuidado, mas haveis colocado estrangeiros como guardas das ordenanças no meu santuário. E esta é uma profecia do verso 9 para o milênio. Assim havia dito Yahweh, o Adom: nenhum filho de estrangeiro, incircunciso de coração e incircunciso de carne, entrará no meu santuário, de todos os filhos de estrangeiros que estão entre os filhos de Israel. Eu dei algumas citações de Shemot, Êxodo 12, versículo 48, Números 15, versículo 16, onde diz que uma só Torá será para o nativo como para o estrangeiro. Êxodo e Números, aqui estou mostrando a citação de um profeta. Também no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 1 e 2. Então eu lhe dei duas citações, Torá e profetas. E Yahshua HaMashiach disse que não tinha vindo para abolir a Torá, nem os profetas. Então a circuncisão do coração e a circuncisão física permanecem. Absolutamente ninguém pode remover isso, porque se você remover ou adicionar, torna-se-á maldito, assim diz o Tanar. Estamos vivendo nos últimos tempos, nas 70 semanas. Você deve cumprir com a Torá, guardar o Shabat, as festas e se circuncidar. Nos dá muita satisfação ver muitos Ahim, irmãos, que estão nos escrevendo de várias partes do mundo. A Kavod é para Yahweh, que estão sendo obedientes com o Pai Eterno. Este tema é muito curto, mas é um tema básico que todo bom messiânico deve ter em memória, de modo que você possa ensinar aos outros que não conhecem a Torá. Apaixone-se pela Torá. Saia dos laços de Roma, porque os tempos estão se estreitando. Em Apocalipse 18, versículo 4 diz: sai dela, povo meu. Ele está falando ao seu povo, para que não sejais participantes dos seus pecados e nem recebas partes de suas pragas. Agora, sobre a salvação, você deve ser obediente. Não pode dizer que alguém que acredita e não obedece é salva. Pelo contrário, a pessoa não pode seguir vivendo em rebeldia, como lemos na palavra do profeta. Só um remanescente da casa de Israel será salvo. Você pode encontrar o tema da salvação neste mesmo website. Bilhões de pessoas serão mortas pelas pragas na grande tribulação, que já está à porta. Bilhões de pessoas vão ser mortas. Ouve bem, bilhões irão morrer sem salvação. Não seja você uma delas. Guardemo-nos em santidade, em Kedushá, obedecendo ao Eterno, porque Ele está próximo de vir. Seu nome é Yahshua HaMashiach. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te prospere em todas as coisas. Shalom, Brachot, paz e bênçãos. Amém.